Yeah, MM Bom, Ministério ADN, é nóis. Oh! Que Deus fortaleça o nosso trabalho. Mais ou menos assim. Chegando pro arrebento, minha rima é 100%. Asculado no jogo, na comenta, pode crer. Moleque, tipo assim, tô no rap é miliano. Sei que é fulano, esse crânio, quem tá de plantão. Sempre me criticando, porque meu bagulho tá virando, trincando. Tudo na minha vida, foi naquele preço. A fome, a violência, as dificuldades na rua. Eu conheço meus inimigos, entrou fora do rap, não esqueço. Confesso a todos que no passado eu comi muito cru de lavagem. Hoje um brinde à liberdade, vagabundo, viver de é a malandragem, o homem tem que escrever seu nome pra humanidade. Já aquele que inveja e critica não passa de um covarde. Sou MM Bom, sou aquele que aprendeu a rimar e a cantar. Seus desejos, um coração do gueto tem pra falar, armado com microfone na mão. Sou perifa, familhão, então se liga, meu irmão. Se você tá no rap e é da periferia, tem que fazer correria pra não perder a fé. Igual a maioria, vejo que o rap não só pegar o microfone e cantar, tem de encarar dificuldade. De vagabundo, e trabalhar sem isso você não vai virar, não vai trincar. Sou mais um louco soltando rimas no ar. Sou abençoado por Deus, molequinho. Pode acreditar. Já basta cada dia o seu próprio mal. Desespere, tenha fé, a vitória já é certa. Em Cristo aprenda, espere. Tome posse das promessas se seu fardo tá pesado. Toque puro leve, seus projetos e planos apresente pra Deus em oração. Mas também se movimente, luz, câmera e ação. Problemas, obstáculos sempre aparecerão. É verdade, a caminhada é longa nessa estrada. Muitas vezes encontramos espinhos no caminho, invejosos tentando te pedir de chegar no pódio. Muitos tentam te derrubar, tentando te atrasar. Seus sonhos vêm roubar, mas não se deixe abalar. A cada dificuldade superada, mais um aprendizado. A cada passo tomo posse do que diz na Bíblia Sagrada. O Senhor Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Não temerei os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado e 10000 à minha direita, e eu não serei atingido. Contemplarei a recompensa dos ímpios. Nenhum mal me sucederá e nenhuma praga chegará à minha casa. Aquele que te amou, você é mais que vencedor. Cristo lá na cruz a sua dívida comprou. Inimigo já está embaixo de seus pés. Aceite a Jesus Cristo e conheça o seu plano fiel. Pode crer, meu irmão. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele quer te dar uma nova história. Por mais que a caminhada seja difícil, no fim de cada batalha ele quer te dar a vitória. Creia nisso. Tá na hora de lutar, botar o sonho pra fora sem deixar ele estragar. E fazer ele crescer, sem nunca esquecer que em nome de Jesus você vai conseguir vencer. Olhando para frente, focando o objetivo. A vida é uma guerra, é desistência, é seu inimigo. Então vamos pra briga que a gente vai ganhar. Em nome de Jesus, irmão, pode acreditar. Pode acreditar. Ministério ADN, mó satisfação. Valeu, MM Bom, tamo junto, é nóis.